Hino 326 da nossa harpa cristã, ó meu Jesus. Abra sua harpa no 326 e louvemos de coração. Hino 326 da nossa harpa cristã, que se intitula ó meu Jesus. Abra sua harpa cristã. Quero quero ser.